Olha, o trip 5515, a nossa velocidade está liberada já, senhor? Até pelo? Até 4 de dunas, senhor. Até inicialmente até pelo, desça para 2 mil pés, altímetro 1014, está livre aproximação e como estabilizar. Ok, ciente, está livre aproximação, reportará estabilizado a trip 5515. Reduzindo 78, reduza para 2109. Reduzindo 3178. Trip 5515, está autorizado 2 mil pés? Não só 2 mil pés, como procedimento. Informe estabilizado, trip 5515. 2 mil pés, procedimento, reportar estabilizado, 5515. Chame Recife em 128, corrigindo, 1251, alterno 3325. 251, 3325, boa noite. Adião 06, prossiga. Decolou do centro administrativo para Ondina com 04 a bordo. Está na vertical de Tipoçu, 500 pés. Adião 06, mantém-se em condições visuais. Litoral Sul, informe se não propôs em Ondina. Chamará o visual de Ondina ao Guardião 06. Tipo 5515, reduções a critério. Ciente, passa pelo, reduções a critério, 5515. Um 3178, desça para 2 mil pés, 1014 altímetro, informe estabilizado. 2 mil pés, com balança estabilizada, 3178. Silva, Natal. Copiado, Natal 3:30 AM. Autorizado prosseguir o táxi via Taxiway Juliet Alfa até o ponto de espera pisto no zero. No ponto de espera, torre no noito decimal 612. Ok, Juliet Alfa, ponto de espera 1186, obrigado. Bom. Guardião 06, visual de um dia. Livre, Guardião 06, informe decolagem. Obrigado, camarada, pelo retorno. Estabilizado, o trip 5515. Trip 5515, complete aproximação, chama agora a Torre Salvador em 1-9862. 1-9862, boa. Tá 3178, livre aproximação, informa estabilizado. 3178. Salvador, é o trip 5515. Final 90, já visitado, trem baixo travado. Trip 5515. Flete aproximação, aguarde formação de pista livre, evento 1-10 graus, 1-09, ajuste 1-04. Na sua escuta para a vista livre, o trip 5515. Confirmando, trip 5515, já tem autorizado pouso na pista 1-0, vento é de 120 com 10. Ciente, autorizado, pouso 120 com 10, trip 5515. Salvador, 1074. 1074, pronto para cópia. Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola pista 1-0, curva à direita, saída da El, após da El, Leda, voa direto, posição Bidev e após Aprisk 50. Controle 119.8, código transponder 5175. Autorizado 360, a pista 10 com curva direita, da El, Leda, depois direto Bidev, Upperwisk 50. 198-5175, gol 1074. Correto, neste operacionamento táxi. Após a passagem do tráfego na curta final, é um ATR da Trip, a Lima tem pista 1-0. Gente, após a passagem da aeronave, a Lima tem 3-0-5. Estabilizado 3178. 3178, complete aproximação LS, agora chama a torre solador em 1-9862. 7286, 3178. No 5, no solo 1-3, agilize na medida possível, livre à direita, chama solo 1-2, 1-9. Livre à direita, chama solo 1-2-1-9, 5-5-1-5. Torre, tá 3-1-7-8, boa noite, com o trem baixo travado e solo. Boa noite, 3-1-7-8, complete aproximação, aguarde formação de pista livre, aeronave da companhia ingressa para decolar 5, autorizado, vento 1-1-0 graus, 1-0-9, ajuste 1-0-4. Aguardando, tá 3-1-7-8. 3305, pista livre, autorizado a decolagem. Livre decolagem, 3305. Solo Salvador, o trip 5515, livrou na sua escuta. Trip 5515, prossiga táxi via taxiway Alfa, Kilo, pátio 3 para remota 14 do pátio 1. Alfa, Kilo, pátio 3, ou 35515. Na Alfa, Kilo, pátio 3, irá prosseguir táxi até a remota 14, 14 do pátio 1. Remota 14 do pátio 1, 35515. Positivo. 110 com 20, com 10 nós confirmados. Sente, reforço a 3178. Então, 3305, decolas 15, controle 19, decimal 8. 19, decimal 8, obrigado. Controle Salvador, boa noite, outra 3305, decolou na Puca, na Caju. Dan 3305, boa noite, contato, radar decolagem, submateão 330 após 2000, voa Jamo. Após 2000, Jamo, subindo para 330, 3305. Então, 3178, solas 16, Olivrar, 121, décimo 9. Gente, Olivrar, 219, 3178. Salvador, boa noite, tá 3178, Olivrado. 3178, prossiga táxi via taxiway Alfa, Kilo, táxi via pátio 3 para o gate 07. Gente, Alfa, Kilo, pátio 3 para o 07, Salvador, Chanel 6224. Sim, para o solo. O Chanel 6224, solicito 210 para Aracaju. Copia 190. 0, firma. Aqui é o 3A Aracaju, 190, decola da pista 10 com curva esquerda na saída Puca, Caju, frequência do controle 19 decimal 8 e o código transponda é o 5174. Guardião 06. 10 com curva esquerda, Puca, Cajá, 798-5174. Ok, só confirmando, é Puca Caju, ok? Alfa Romeo Uniforme, Puca Caju, Neste para acionamento táxi. É Caju, tá certo. Mantém 500 pés em condições visuais no litoral sul de Salvador, informa através do Parque Pituaçu, o altímetro é 1014. Seu ativo vai chamar no Parque Pituaçu, 06. Qual o POB, o 06? 03 a bordo, 06. 03 a bordo, copiado. Altera 3305, chame Recife 12685, altera 13365. 12585, 3365, obrigado. 12685, primária. 12685, gente, obrigado. Guardião 06, no Travéria, Pituaçu. Tá com campo, 06? Guardião 06 já avisou algum campo? 06? Pode confirmar a informação pro 06? Guardião 06 já está visual com o campo? Afirmativo, visual. Ingresse no circuito, chame a torre 11862, Guardião 06. Gente, obrigado, boa noite. Boa noite. É o Guardião 06? Guardião 06, prossiga. Já em Itapuã, está ingressando para pouso em Salvador, livrando o litoral autorizado. Na presente, autorizado prosseguir direto ao tátil, reporte solo controlado, vento 110 graus, 10 nós, ajuste 104, Guardião 06. Gente 06. Para o Tecno 074, 423, 105 a bordo com alterna com. É, 423, confis, qual é o mesmo? 105, 105. 105, copiado, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto espera pista no zero. No ponto espera, torre no 8, principal 62. Juliette Alfa, 18,6, é o gol no 074, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, eu Rio 5972, cliente da Alfa, Galeão 320. Rio 15972, boa. Autorizado Galeão, nível 320. Decola pista 10, curva à direita. Saída da El, após da El, Leda, voa direto, posição Bidev e após a Prisc 50. Controle 119.8, código transponder 5173. Aprovado Galeão, 320, subida da El, Leda, depois direto Bidev. Pela Aperuísque 50, controle 119.8, transponder 5173, Rio 5972. Cotejamento correto, neste estacionamento táxi. Camará, 5973. Estou controlado, Guardião 06, obrigado, boa noite. Certo, solo controlador 25, boa noite, Guardião 06. Boa noite, 1-0-7-4, Ponte Espera, pronto. Boa noite, 1-0-7-4. Autorizado alinhado e decolar, pista 1-0, vento 1, centena, 1-0, nós. Livre, alinhado e decolar, 1-0-7-4. Web 56 para a Mundo, chegando para a Alfa. Web 56, boa noite, sua notificação desça para o 050, chegando a Mari. Salvador, Rio 5972 para o posto de acionamento. Autorizado, reporte para o táxi. Camara para o táxi, Rio 5972. Gol no 074, decola 28, controle 119.8. 698, gol 074 para nós. Boa. Salvador, gol 074, vai passar 2000 pés. Gol 074, contato radar na decolagem, sub e mantém o 360, prossegue conforme autorizado. Ok, é o 360, conforme autorizado, da El Leda Bidev com 074. Papa Tango, meu Papa Tango, mantenha as condições visuais, nível de voo 085, informe para a descida. Tráfego Salvador, corrigindo, Sol Salvador, total 9908. Total 9908, prossiga. Paciente, informação alfa, plano para Guarulhos, nível 340, solicita autorização. Copia 320. Afirmativo. Ok, autorizado então, Guarulhos, nível 320, decola da pista 1-0, curva à direita, saída da El, após da El, Leda, voa direto, posição Bidev e após a Prisc 50. Controle 119.8, código transponder 5176. Guarulhos, nível 320, decola da 1-0, primeira curva à direita, saída é a Dael, faz Dael voa Leda, Leda Bidev. Chama controle Salvador 1198, aciona transponder 5176, total 9908. Correto, chama nesta operação na Metax. Chamará. Salvador, o Rio 5972 está pronto para o táxi com 3 a bordo, alterna Guarulhos com 3:30. Copia 3:30 Guarulhos com 3 POB, autorizado para seguir o táxi via Taxiway Juliette, Alfa até o ponto de espera, pistão 0. No ponto de espera, torre no 8, decimal 612. Juliette, Alfa, ponto de espera, 118, 612, Rio 5972.